eu. Doeu, eu sei, sofreu. Doeu, eu sei, sofreu. Mas o silêncio decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar tudo aquilo que não entendeu. Fui eu, fui eu. Foi livramento, fui eu te guardando. Eu sei que sofreu, não entendeu. Estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da sua história. Decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar que tudo aquilo que não entendeu fui eu, fui eu. Foi livramento, fui eu te guardando. Eu sei que sofreu. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Um tempo novo irá chegar, o teu Samuel irá carregar. Tu vai superar tudo que viveu em Deus, em Deus. Um tempo novo irá chegar, o teu Samuel carregar. Tu vai superar tudo que viveu em Deus, em Deus. Foi livramento, fui eu te guardando. Eu sei que sofreu e você não entendeu. É que eu estava te ensinando. Pelos detalhes da tua história. Não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Andei te observando esses dias, deu pra perceber. Tem algo aí dentro que tá te apertando. Um labirinto grande aí tá se formando. Os dias estão difíceis, tá pesado, não dá pra negar. Acorda preocupado e dorme chorando. E dia após dia vai acumulando. Tudo tão complicado e confuso. São vários gatilhos que despertam em você a dúvida e o medo.